não fique estressadinha, calma amor, não se exponha. Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha. Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha, mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha. Tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, quero ver. Hoje eu fico com a outra, pensando em você. Hoje eu fico.